que outro amor é melhor que o teu amor. Que outro amor cobre uma multidão de pecados. Que outro amor é a cura pra dor. Que outro amor é tão poderoso que restaura o coração despedaçado. Que outro amor é melhor que o teu. Cobre uma multidão de pecados. Que outro amor é a cura pra dor. Que outro amor é tão poderoso que restaura o coração despedaçado. Força e a paixão pra cumprir o chamado.